Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias de Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30 e onde trazemos histórias e músicas que fizeram parte deste evento internacional da música. Um evento promovido desde logo pela EBU, European Broadcasting Union, e que engloba não só países da Europa, mas todos os países que estejam historicamente a ela ligados e associados, claro está, a esta entidade, a European Broadcasting Union. É o caso, por exemplo, de Israel, país que, não sendo um país europeu, já participou em várias vezes no Festival de Eurovisão e até já venceu 3 vezes este mesmo festival. Mas hoje não é por Israel que vamos começar. Também lá vamos, mas não é por Israel que vamos começar. Vamos começar pelo Chipre. Vamos trazer à antena uma música que se chama Tan Yerota e que é uma música... No fundo quer dizer The Name of Love. É uma música que participou no Festival da Eurovisão no ano de 1999. Vamos ouvir as duas versões, a versão cipriota e a versão inglesa, que foi gravada pouco depois deste mesmo festival. Vamos depois então ficar com estas duas músicas que vão abrir a emissão de hoje do Histórias da Eurovisão. Thank you. vamos agora recuar até ao ano de 1969. E para ouvirmos uma, não só cantiga numa língua diferente, mas também numa versão bem diferente, com um artista diferente e gravada antes do Festival da Eurovisão. Sucede-se que em Espanha, em 1969, vivia-se em plena ditadura. Ora, a música que venceu o festival e que apurava a música espanhola para o Festival da Eurovisão era uma música cantada em catalão. Franco não autorizou. E deu ao autor a hipótese de escolher uma de duas possibilidades. Ou cantaria a música em espanhol, ou então aquela música seria cantada por outra pessoa em espanhol. Ora, como o artista não cedeu, foi Marcel quem cantou a música em espanhol. Vamos aqui ouvir as duas versões. A música tem um título muito difícil de interpretar, ou melhor, muito difícil de dizer. La la la la la. É verdade. É uma música que teve alguém que fez a contagem e tinha 150 e não sei quantos lalalás pelo caminho, porque era assim um refrão só. Vamos ouvir a música que curiosamente venceu aquele festival da canção, ou melhor, aquele festival da Eurovisão, e que levou ao rubro o povo de Madrid, o povo de Espanha, pois era uma vitória bem merecida, não só pela cantora, mas pelo cantor, que nunca chegou sequer a ser conhecido. Aliás, esta música nem faz parte sequer dos CDs da Eurovisão, porque, de facto, nem foi uma versão pós-festival, nem foi uma versão gravada para o festival. É uma versão totalmente diferente, gravada apenas em fita magnética, que foi mais tarde recuperada e que a Antenweb tem o orgulho de ter em mãos. Vamos, pois, ouvir estas duas versões. Primeiro, a versão original, em catalão, e depois a versão em espanhol, que foi a tal que foi ao Festival da Eurovisão e até venceu. Thank you. la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Vamos ficar agora com mais duas músicas, ou melhor, duas, que no fundo valem por uma. A música é de Diva, aliás, a música é de Dana, de 1998. Venceu também o Festival de Eurovisão daquele ano. Foi mais uma das participações de Israel. E, mais uma vez, uma grande versão israelita e inglesa. Vamos ficar, em primeiro lugar, com Diva, na sua versão que venceu o festival, ou seja, a versão israelita, e depois vamos ficar com a versão inglesa, até para que possa também compreender a letra. A melodia é igual, a batida é igual, a cantora é a mesma, mas está então assim feita a versão israelita e a versão inglesa desta música, que não só fez sucesso no Festival de Eurovisão, como mesmo depois foi, durante algum tempo, melodia que de quando em vez tocava nas principais rádios europeias. Thank you. Eis que chegamos ao final da nossa emissão de hoje e também ao final das emissões em que dedicamos tempo de antena às músicas que foram cantadas noutras línguas que não aquelas originais que participaram no Festival de Eurovisão. Vamos acabar em grande com mais uma daquelas que os CDs de Eurovisão também não deixam em registro. A música é deste ano e adivinha de quem? Filipe Azevedo. Música Há Dias Assim, na sua versão inglesa, versão que era suposto ter saído no CD da Eurovisão, mas que não chegou a sair. Pois muito bem, vamos então escutar, sem mais demoras, a música, a versão inglesa de Há Dias Assim, de Filipe Azevedo. Da minha parte, é tudo. Eu estou de volta hoje a 8 dias para Tema Livre no Histórias da Eurovisão. Nessa próxima emissão vamos trazer música variada, mas sempre, sempre com a condição de ter já participado no Festival da Eurovisão, ou quanto muito, ser uma versão dessa mesma canção. Fique então com a Rádio Antena Web. Nós agora vamos fazer uma pausa e às 21 horas estamos de volta para mais um Sinestesia com Catarina Pimentel e António Silva. Da minha parte então é tudo. Tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Até para a semana. It's one of those days you find you're alone. Your soul has no place for tears anymore. Just look at the skies now. There's no moon, no stars. Don't try to insist, babe. Is there anything left inside? There's only a song waiting to be sung. If you read my mind, you only see pain in some blood. Please don't answer me. I don't wanna know who took you from me, who stole my soul, who pretends to be your love now. It's one of those days, there's no need to hide. Don't fear any weapon. Do you laugh or cry? No need to hide senses. No time to pretend. Pretend there are no days like those days we're missing now. There's only a song waiting to be sung. If you read my mind, don't answer me.